35, ataque sensorizado, via Pátio 1 na Índia, a retaguarda do Boeing da Gol, finalizando o feedback no portão 3. No ponto de espera, chama a torre, 118.95, ajuste no 0 no 3. Via Pátio, chama a torre, bom, ponto de espera, 118.95, a chama a torre. 162, não. 1-9-3-3-7, controle 1093, temos 117 a bordo, 250 Galeão. 1093, táxi autorizado, Pátio 1 Índia, ponto de 4895, ajuste na 0-2, 1-3, ajuste. Via Índia, ponto espera, 1895, ator, ajuste padrão, 1093. Para o táxi, o gol 1865, 162 a bordo, 1240 Goiânia. 162, 2h40 de autonomia, Goiânia. Gente, 865, táxi autorizado, Pátio 1 em Índia, ponto de espera 295, ajuste padrão, 1013. Gente, táxi livre, Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1013, da 8 metros. Bom dia, Lima, tem 1-0. Lima, tem 1-0, 1-3. Na 2-1-1, já colou 4-0, controle de 1-9, decimal 3-5, bom dia. 1-9-3-5, bom dia, 6-2, não. Uma 093 da Gol, livre decolagem da 1-0, já estamos no 0-grau, 89. Sim, livre decolagem da 1-0, vamos dar 93. 2 Salvador, bom dia, CDM 625, ponto de espera 1-0, Mateus, quanto está 1-0? Tá, depois está 0. Thank you. 325 ali, mantém 90. Ali mantém, então 90, você é 6225. 093 da Gol, decolagem 43, controle 1, 99, decima 35, Bozete. 935, bom dia. Salvador, bom dia, passageiro do 2229, está estabilizando na final visual. Passageiro do 2229, continua a aproximação, agora autorização para o pouso, ajuste no 03. 1013, padrão, Seattle. É 6225, livre de falagem 10, vento 140 graus, 12 de nós. Passageiro 2229, tráfego avistado, chefe trem livre pouso 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Baixar travado, visual, livre pouso, 2229. China 6225, decolagem 46, controle 119, decimal 35, bagagem. 1935, bom dia, obrigado, seu bem, meia dúzia. Salvador, muito bom dia, Azul 4958, estabilizado. Azul 4958, bom dia, continua a aproximação, aguarda o trilhoso para o pouso, ajuste na 013. Ciente, aguardando pista livre, Azul 4958. Oi, bom dia, Azul 1865, pode ficar pronto. 1865, a linha de call de imediato 5 autorizado? Afirmo. A linha mantém 1-0, agilizando manobras, 1865. A linha mantém 1-0, vou 1865. Fator 2229, solo 48, libera a primeira direita, solo 1219. Direita 219, passarelo. Solo, Solador, bom dia, 2229, passarelo livrão. Bom dia, passaredo, como é que você vai? Alfa Kilo, Pati 3. Alfa Kilo, Pati 3, passaredo. 0140, graus, minha dúvida de nós. Livre, LN, colada 1-0, bom, mais um metro. Salvador, Alfa 6570. Prossiga, Alfa 6570. Informação Fox, autorização Recife, 35. Chamar do plano, ó. Sinal do 20, devemos sair um pouquinho mais. Excelente, aguarda, mantém a escuta, ainda não passou o plano aqui na distância. Azul 4958, cheque o trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, meia dúzia de nós. Baixou e travou, livre pouso 4958. Decolou 5-1, controle 1-9, decimal 3-5, 2-0. Controle 19-3-5, bom dia, boa noite, mestre. Solo 52, primeira direita, solo 1219. 1219, 492. Salvador, Azul 4958, liberado. Azul 4958, Alfa Kilo, Pati 3. Alfa Kilo, Pati 3, 4958. 270, pronto, 4. Autorizado Recife, via Upper Zulu 17, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, Jamo, Caju. 119, decimal 35, controle, 5532, transporte. Ok, autorizado Recife, Upper Zulu 17, 350 ao nível. Decolada 10, curva esquerda na Fuca, Jamo, Caju, 1935 ao controle, 5532, transporte. Rápido a cargo 6570. Correto, 6570, no Patch 3, chama pronto. Tá pronto, 6570. Livre, puxa, chama ataque, sabe, 6570. Tá livre, puxa, chama ataque, 6570. Rio, aqui é Chama Sol. É o Rio 5973. Rio 5973. Bom, nós temos curso Golf para Recife, tá na sua frota? Sim, senhor. Rio 5973, autorizado Recife. Nível 370. Colagem da pistola 0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Pós-Caju direto Maceió, pós-Maceió direto Recife. 1935 controle, 5524 transporte. Possível, 5-0, decola bem, esquerda, primeira curva, Puca, Jamo, Caju, Maceió, Recife. 95-524, 5-524. Afirma, 5524, cortejamento correto na parte 3, chama para o Rio. Já pode ligar para esse nome, 5573. Senhor, bom dia. Passarei do 2223, recente da informação Golfo. Autorização de fora da conquista. 2223, Golfo confere, guarda, número dessa rota. Guarda, 2223. Salvador, é o Mike aqui aí dentro? Sim, Delta, prossiga. Bom dia, senhor. Solicito autorização de retorno da remota 14 para o gate 7, aqui no pátio 1. É, monta 14 do pátio 1 para o gate 7, autorizado. Mike Excedel. Ok, autorizado. Sim, autorizado. Federal 9970, pronto, corta. Pronto, corta, federal. 9970, autorizado, Serra Brava, Tanguera, Teresina. Via, Campesulo 20, Teresina direto. Nível 360, autorizado. Decolagem da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. 1-9, decimal 35. Controle, 5-5-5-0, transponder. Teresina, 360, Campesulo 20. Estratégia curva esquerda, Momo, Nenim, 19-35-5-0. Bahia Federal, Pate 3, Champrano. Carreiro 2223, pronto 4. Pronto, 2223. 2223, Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Elefa, Opeló direto. 1935, controle, 5536, o transporte. Conquista 190, decola da BR pela direita, perfura a Arbor Elefa, após o Opilon, após direto. 553, letra Fonda, 1935, controle 2223. Correto, Pate 3, chama pronto, Pate 3. Chamará 2223. Confirmando acionamento na posição após o pushback? Isso, afirma. Preciso acionar na posição. Por acionamento por conta de risco, chama para o pushback. 5973. Chamarei para o pushback, 5973. Solo superou 9970 para pushback e acionamento. 9970, parte 3, livre, pushback e acionamento, chama para aqui. Que chama para o ataque, federal 9970. Salvador, Mike, estamos táxi 5973. Vou no 759, pronto. Eldorado Guarulhos, via Upazulu 17, Tango Bravo Eco. Nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-1-9, decimal 35, controle, 5-5-4-3, transponder. Salvador Passarelo 2223, está no pátio 3, pronto para o puxa simultâneo. O Passarelo 2223 tem condições de puxar simultâneo com o Boeing da Rio, que finalizou o puxa agora no pátio 3. Aguarde. Afirmativo, Sol, a gente tem condições de puxa simultâneo. Gente, está livre no pátio 3, chama táxi, Passarelo. Autorizado, chamará o táxi 2223. Centro de 1-9-35, boa viagem. 1-9-35, eu vou ser confirma a nave na frequência da torre. A transmissão está com muito chiado, não foi possível compreender. Confirmando ao Papa Romeu Vitor até o Delta? Pronto para a decolagem? Vitor até o Delta, decolagem a critério, no tráfego reportar, reporta fora do solo, vento 150 graus, 99. Primeira curva esquerda, saída Conde. 1-1-9-35, controle, 0260, transponder. Bom, o Vitor Antelneta já está fora do solo, transponder ligado. E autorizado para o WISC sem interferência com a 1-0. Gente, o Vitor Hotel Delta decolou aos 2-6, prossiga com o Whisky e transfere o controle 1-9-35. Transfere o controle, o Vitor Hotel Delta, grata seu retorno. 3. 1-0 no 3, está autorizado o táxi. O 3-4-1 Índia, 895.0. Obrigado, Mandiano. Passarelo 2223, está acionado e próximo passo com 4:30, 7 horas, 10 da forma 2. Passarelo 2223, está autorizado, via parte 3, parte 1 de Índia. Onde os caras chamam a torre, 3895, position 013. 313 no ajuste, está autorizado, parte 3, parte 1, Índia. Pode esperar, dá 1-0, 18952223. Falo Gol no 649, bom dia. Tem informação, Golf, quando foi autorização para Porto Seguro, está no portão 4. No 649, Golf confere, autorizado Porto Seguro, via Upper Whisk 50, se deve após direto. Nível 360 autorizado. Decolagem na 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. ONU 19, decimal 35, controle 5554, transponder, Gol no 649. Aprovada nível 360, Porto Seguro, para o ISC 50, BDEV, rua Sierra Golfo, Mobil Direto. Decola da 1-0, perfil da Eleda BDEV, 1935, 55, 59, no transponder, Gol, ONU 649. ISC 649, 55, 54, transponder. Ok, 55, 54, ONU 649. Correto, no portão 4, chamando, Gol, ONU 649. Contará. Bom dia, passarelo 2223, está no ponto de espera da 1-0, passarelo 2223, bom dia, Lima, tem 1-0. Bom dia, Lima, tem 1-0, 2223. Rio 593 decolou 3-0, controle 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 2285, estacionado no Parque de Autoridade, ONU 3 Aguas, destino Brasília, Serra Goiânia, 4 horas de autonomia, estacionado. 2585, fora o táxi, chama Torre, ONU 8, próximo 95, ajuste no 0, ONU 3. ONU 0, ONU 3. Paulo Salvador, bom dia, azul 4234, informação bolsa. 2585, fora o táxi? Afirmo. Livre o táxi, reporte na intersecção, o ajuste 1 a 0 na 3, força aérea 2585. Reportará na intersecção com 1013 aqui. 2585. Falagem da pista 1 no 0, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. 1935 controle, 5552, transporta. Qual a frequência do controle no controle? 1935. Ok, azul 4234, autorizado Recife, nível 350, vetor do Lu 17. Recolta 1-0, primeira curva esquerda, Pucajamo, Caju. 5552, o transporte e controle de saída 1193. 1193. 4234, no portão 01, Xambroca. Ciente, 4234. Alô, táxi, no gol 1759, está com 182 a bordo, 3 horas e 45, alternativa ao Galeão. 1759, táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 013. Direita, Índia, 1895, 23, grato 1759. Série 2585, autorizado ingresso, pista 190. Reporte alinhado pronto. Bom, 759, bom dia, mantenha a condição no 0. Mantenha a condição no 0, bom, 759. Solo, voo no 649, puxa acionamento, portão 4. 4 livre, chama táxi no 649. Está livre, reporta táxi, voo no 649. Mantenha a cabeceira 1-0, terá que aguardar mais 2 minutos para a decolagem devido à aeronave que decolou à frente e terminar seus planos. Certo, informação em curso Golf, é Manati no meu pé. Passagem da Serra, autorizado Manati no meu pé. Decolagem no 7, gol à direita com a Eduaxé. 1935 controle, 1895 a torre, aciona 01 16, hotel de DCA. Com 9, Pátio 4, chama a torre, 1-8-3-9-5, para acionamento, hotel de Letra. Autorizado o Pátio, porta no hotel, ajuste no 013. Juliette Serra, livre o acionamento, 4 prospectos.